5965. Soirée événement. Une exclusivité Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 7 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Et on en parle de bizarre. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdad? Yolanda, Yolanda, estou meu querer. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il mange, verdad? Et le groupe Capa Negra pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange verdad et Capa Negra le 5 novembre prochain à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation. La FM en couleur. Hoje tem show do Zé Malaru. Hoje quero namorar. Convidar uma menina, seja loira ou moreninha. Quer é beber e dançar. Quero vestir-me a prazer. Botem chapéu a não faltar. Por o meu cinto de couro e o meu melhor perfume. Festa vai começar. Seja a luz do lampião, da vela ou da lamparina, ou até da candeia. A dançar em costadinhos, dou-lhe abraços, dou beijinhos, debaixo da lua cheia. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? imaginar, vai errar na tua mão. Convidaste pelo azar, dançar entre a multidão. Teu corpo colado, uma mão na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. Teu coração já faz mundo. Já fico louco, já fico maluco. E esse moreninho já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo que eu preciso. Bonito, bonito, foi o bailarico. Contactez le 02 38 43 48 00. Vai ser o meu castigo, sentir o teu calor. Ai, ai, ai, comigo,

samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Io non paro de pensare in te. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdad? Yolanda. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il Mange Verdade et le groupe Capa Negra pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange verdin avec Carpe Negre le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. E nós estamos mais uma vez com a emissão Portugal em Festa, a emissão da quarta-feira, que nos faz cantar, dançar, assoviar e escutar isto tudo descansadinho. E com a melhor música portuguesa, brasileira e mais. Espero que está tudo bem por aí, que cuidem sempre de vocês. É isto que importa mais. É saúde antes e o resto. Então, estão prontos para passar 3 horas boa música, boa disposição, e isto na minha companhia. Eu sou o Vitor, como vocês já sabem. Então, vamos lá seguir, depois de ter ouvido um mix de aquela música portuguesa que nos faz dançar. Vamos lá com um novo trabalho, com um jovem mandarense que já tinhas conhecido aqui na rádio. Mil Freitas, o último trabalho, vai procurar. E mais um novo trabalho de quem? Ricardo Nascimento, é só inveja. Coisa que uma pessoa nunca deve ter. Agora queres voltar. Trabalhava o dia inteiro para poder dar o carinho que eu queria, coisa mais simples do mundo. E tu sempre a negar. Agora dizes que queres voltar. Foi procurar a quem maltratar. Não estou aqui para te lembrar. Não fales nada.

vie est belle sur Arc-en-Ciel. Vamos lá com aquela música pimba. O bicho vai pegar. Emanuel Manu. Para encher. Nunca vi tanta mulher a dançar a noite inteira. Vai ser mesmo a doer. Vou mais um copo para dar animação. Fizeram para a festa. Uma noite como esta, até dançar o saco. Vai pecar, vamos dançar a noite inteira, toda noite sem parar. Vai pecar, bicho vai pecar. Vem começar a festa, quero ver braços suar. Bicho vai pecar, bicho vai pecar. Vamos dançar a noite inteira, toda noite sem parar. Bicho vai pecar, bicho vai pecar. Vem começar a festa, quero ver braços suar. Nunca vi tanta mulher a dançar a noite inteira. Vai ser mesmo a valer. Vou beber mais um copo para dar animação. Dizeram para uma festa, numa noite como esta, até dançar o saquistão. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Vamos dançar a noite inteira, toda a noite sem parar. Casada também namora, a melhor quanto pede. E vamos lá. E vamos lá para o último trabalho dos grupos solitários. Façam comigo. Levanta o pé. Sim é que é. Estica o braço. Levanta o pé. A bailar, a malta que me acompanha também gosta de dançar. É curtir a noite dentro, sempre com muita alegria. É festança sem parar, até ao romper do dia. Levanta o pé, estica o braço, tenta fazer como eu faço. Façam comigo, assim é que é. Estica o braço, levanta o pé. Levanta o pé, estica o braço. Tenta fazer como eu faço. Façam comigo, assim é que é. Estica o braço, levanta o pé. Esta é toda nossa e ninguém apanha seca. É toda a noite a bombar, a dançar na discoteca. Fazemos grandes noitadas, a malta é divertida. Vamos é todos curtir, é o que levamos da vida. Levanta o pé, estica o braço. Fazer como eu faço. Façam comigo, assim é que é. Estica o braço, levanta o pé. Levanta o pé, estica o braço. Tenta fazer como eu faço. Façam comigo, assim é que é. Estica o braço, levanta o pé. Fecha a discoteca, já é bem de madrugada. A malta bem divertida, feliz e muito animada. Levanta o pé e estica o braço. Façam todos como eu. Foi naquela discoteca, esta moda assim nasceu. Levanta o pé, estica o braço. Tenta fazer como eu faço. Façam comigo, assim é que é. Estica o braço, levanta o pé. Levanta o pé, estica o braço. Tenta fazer como eu faço. Façam comigo, assim é que é. Estica o braço, levanta o pé. Estica o braço, tenta fazer como eu faço. Façam comigo, assim é que é. Estica o braço, levanta o pé. Levanta o pé, estica o braço. Tenta fazer como eu faço. Façam comigo, assim é que é. Estica o braço, levanta o pé. Estica o braço, levanta o pé. Levanta o pé. Arc-en-ciel 96.2. aguenta até mais não. No fundo, no fundo, não tem compaixão. Ela teme sofrer, parece não se importar. Parece que não sabe tão pouco amar. Vou partir para outra, sempre atrás a olhar. Por este tormento não volto a pensar. E curei, eu chorei, já não há mais razão para maltratar meu coração. Por mais que queira não dá, por mais que queira não dá. Já fiz tudo sem dar para ficar com ela. Agora quero esquecer, nada mais eu vou fazer para ficar com ela. Um carinho não há, um sorriso não vejo. A vida assim é vida que não desejo. Ela teme sofrer, parece não se importar. Parece que não sabe tão pouco amar. Vou partir para outra, sempre atrás a olhar. Por este tormento não volto a pensar. E curei, eu chorei, já não há mais razão para maltratar meu coração. Por mais que queira não dá, por mais que queira não dá. Chances, mas é para ficar com ela. Já não sei mais o que achar. Já fiz tudo sem dar. Para ficar com ela. Agora quero esquecer. Nada mais eu vou fazer. Para ficar com ela. Para ficar com ela. De todo jeito tentei. A

pois depois de Trás-os-Montes vamos lá até o Minho. Cus da moda, eu não te ralho.

Chegamos agora com o Ratinho Nogueiro. Dá-me um beijo antes de passar uma página de publicidade e aquela música romântica. Mulher bonita, bem portuguesa. Meu amor é uma princesa. Mulher bonita, bem portuguesa. Gosto tanto do seu carinho, tão especial é o seu beijinho. Gosto tanto do seu carinho, tão especial é o seu beijinho. Dá-me um beijo bacana.

Olá, eu sou o Pedro Miguel e estou aqui consigo na Rádio Arco-Íris. Um forte abraço para todos. Olá a todos, eu sou a Sónia Cortês e já podem ouvir os meus temas na Rádio Arcanciel. Beijinhos a todos. Olá a todos, eu sou Jorge Guerreiro e as minhas músicas passam também na Rádio Arcanciel. Beijinhos e abraços do vosso amigo. Olá amigos, daqui fala o Luís Manuel, estou aqui na Rádio Arconcial Orleans, ouçam a minha música, fiquem connosco, não só a minha música, mas todos os meus colegas, por isso eu estou aqui também a falar para vocês. Até lá, um grande abraço, tchau tchau. Olá amigos, fala Luís Jorge, fiquem com a minha música e não se esqueçam de ouvir a Rádio Arconcial. Um grande abraço e até breve. Quero, só eu te quero. O coração está louco por ti, meu bem. Quero, só eu te espero. Olá amigos, eu sou o Johnny Abreu e estou convosco na Rádio Arco-Íris. E nunca se esqueçam, o que importa é a gente ser feliz. Olá, é o Marquito na Rádio Arco-Íris. 96.2. Fica atento na Rádio Arco-Íris. Olá, sou o Cristóvão Malheiro e estão a ouvir a Rádio Arco-Íris em minha companhia. Eu sou o Hugo Manuel e estou aqui na vossa companhia, na Rádio Aconselho. Está tudo bem, Portugal? Tudo preparado? Todos com alegria? Vamos à festa! Portugal é festa, de norte a sul do país. Portugal é festa, mil sorrisos de quem está feliz. E 10 minutos chegou a hora daquela música tanto atendida da mais das mulheres, vamos dizer assim. Separar-me de ti. Aquela música romântica. Não quero. Então vamos lá com o show de banda. Segue aí. Sabe que eu te amo demais. Não posso falar-me do que sinto. Eu gosto bem lento. Leva-me devagar assim. Deixa-me minha roupa, muitos beijos. Leva-me pro céu. Cola em mim sem medo e sem malícia. Enche o coração com seu sorriso mais lindo. O ritmo do meu corpo lento. Dance lento, sim, com todo sentimento. Vem cá comigo, não me deixe. Ritmo do meu corpo. agora com Manuel Campos, não penses mal de mim. Hoje cruzei-me com o meu maior amor. Não pensei acordar neste lamento. Não falei. Vamos lá com quem? Com o grande artista Tony Carreira. E este foi pedido da parte da Manuela, para o seu amigo Rosi, para o seu amigo Polina, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer os animadores da rádio. Então vamos lá para a paixão dela, Tony Carreira, Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Crois-moi. Reste. Sans toi, ce sera trop difficile. comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Ele disse que as mulheres eram mais românticas que os homens e ele sabia aqui um telefonema a dizer que os homens também são românticos, com certeza. Então vamos lá com quem? Com Cristiana Sá. Amor verdadeiro.

Vamos lá passar aquela música mais ambiente. Com quem? Com Cris Ribeiro, Jorge Ferreira, filha dela. E foi pedido do meu amigo Geu Homem para sua mãe. E sem esquecer o animador. We'll be right back.

levado. Carro novo é emprestado, sem dinheiro para gasolina. Carro velho anda sempre até levado. Carro novo é emprestado, sem dinheiro para gasolina. Gosto muito deste nosso tiro livre. Gosto muito desta nossa brincadeira. Lá em cima há um governo que tem tudo, cá embaixo é um povo que não tem nada. Lá em cima há um governo que tem tudo, cá embaixo é um povo que não tem nada. Deve ser um governo cabeçudo, galhado e barrigudo, que precisa de uma enxada. Deve ser um governo cabeçudo, com galhado e barrigudo, que precisa de uma enxada. Gosto muito deste nosso tirolinho, gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolinho, gosto dele, de brincadeira, que o cavaco fica lá com a madeira. Muito deste nosso tirolino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto dele, bebe água, que cadeira, que cavaco, fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tirolino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto dele, bebe água, que cadeira, que cavaco, fica lá com a madeira. Estamos quase a chegar na reta final, mas vamos lá ouvir aqueles artistas que estarão connosco quando dia 5 de novembro na sala de festa de Montijo em São João de Blanc, Orleans. Yolanda, Yolanda. E pois é, irmã Verdades aqui para a primeira vez aqui em Orleans. Yolanda, Yolanda. Então vamos encher aquela casa cheia. Yeah.

vamos lá com aquele grande sucesso dos Esperão. Ovro de Luna, juramento interno. Ora, juras que quedan. Dibujo tu cuerpo en una servilleta. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero verte soñar bajo las estrellas. Emissão só de dar aqui o pezinho de dança com o Emanuel na new mix de baile. E pois é, 11h56 aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Portugal em Festa se acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9h até o meio-dia. E logo à tarde não estará aqui a minha amiga Glória. Mas a partir de amanhã estará aqui o meu amigo Asmir, com voz de Portugal. E mais para tardinha, a partir das 6 até às 8h, pôs a musical com a Sílvia. Sexta-feira, fim de semana, porta com o meu amigo Lourenço. E sempre sexta-feira, a partir das 5h até 19h, desperta com o Manel. E sábado, logo de manhã, Portugal no coração com a Cristina. E depois domingo, canta de golo com o senhor António. Telefone Santo, com o Leonel e com o Jerome. Fique lá, portas bem, cuida de vocês sempre. Estou precisando de amor e de carinho, de encontrar o meu caminho, um amor sem falsidade, para me abraçar, para me amar, para me adorar, a noite inteira se entregar, para ser felicidade. Estou precisando de amor e de um beijo, estou maluco de doces, estou morrendo de vontade. Então, voltamos em conto quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa, com certeza. Então, tchau, tchau! Vida sem amor é tempestade, é manhã sem claridade, caminhar sem destino. Nada do mundo tem sentido sem amor, chega de tristeza em todo dia e noite no segundo. Nada do mundo tem sentido sem amor, chega de tristeza em todo dia e noite no segundo. Tem que ter amor, tem que ter amor, abraço, beijo e carinho, cada fim à minha dor. Tem que ter amor, tem que ter amor, dia e noite, noite e dia, toda hora. Tem que ter amor, tem que ter amor, tem que ter amor, abraço, beijo e carinho, cada fim à minha dor. Tem que ter amor, tem que ter amor. Católica, coordenado pelo oncologista Luís Costa, que defende uma via verde para as doentes com cancro da mama. A primeira pessoa que diz à mulher que se ela tem um cancro da mama é o radiologista. Quando é que vai ser tratada? Qual é o plano terapêutico? Isso decorre muitos dias, às vezes várias semanas ou muitas semanas. Imaginemos nós todos o peso, a angústia com que essas pessoas até que tenham uma resposta que diga assim, não, olha, isso é assim, a doença está num bom estadio, isso é, pode ser é altamente curável, o plano terapêutico é este. Nós precisamos de uma via verde, não só para os gestos diagnósticos e terapêuticos, mas de uma via verde para uma informação adequada às doentes. Os profissionais de saúde inquiridos neste estudo da Universidade Católica mostraram-se preocupados com a demora de meio ano no início dos tratamentos de cancro da mama nos hospitais públicos. Também estão preocupados com as dificuldades no acesso a meios complementares de diagnóstico. A Sociedade Portuguesa de Hipertensão defende a criação de uma lista de medicamentos considerados essenciais para evitar novas rupturas nas farmácias. Por problemas de produção, quase 1000 medicamentos estão em falta. Para mais de 30 não há mesmo alternativas com o mesmo princípio ativo. Em 3 casos não existe outro medicamento, nem sequer através de outra substância. Em algumas situações, a reposição dos medicamentos só vai ser feita no próximo ano. São dados adiantados esta manhã pelo Jornal de Notícias. Ouvido pela Antena 1. O presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, Luís Bronze, aponta um exemplo para o qual não há solução, o Inderal. Eu também tenho muitos doentes a fazer o Inderal e, de facto, o presente momento torna a vida difícil para eles e para nós, porque não há uma verdadeira alternativa. É um bloqueador beta não seletivo. Há muitos doentes que, de facto, se dão bem com este fármaco. Além do mais, este fármaco causa uma habituação fisiológica e a sua descontinuação, mesmo quando lhe fornecemos, quando uma alternativa, nunca é muito eficaz. O presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão lamenta que não haja em Portugal uma lista de medicamentos considerados essenciais para evitar estas falhas. Já o bastonário da Ordem dos Médicos responsabiliza o Infarmed pelas falhas. Miguel Guimarães lembra o caso do medicamento para a diabetes tipo 2. Concorda que seria uma boa iniciativa criar uma lista para evitar falhas. Por exemplo, este medicamento de diabetes, provavelmente aquilo que foi a reposição deste medicamento, ou a compra deste medicamento, foi feito com base num número de diabéticos com diabetes tipo 2 que precisam de fazer este medicamento porque falham os outros medicamentos. E isto nós sabemos mais ou menos quantos doentes temos. Portanto, se este medicamento começa a ser muito mais usado do que é expectável, é um sinal de alerta. E estes sinais de alerta, que quem trabalha no Infarmed tem acesso a eles, tem que tomar imediatamente medidas, mal percebe que a situação... Ou seja, se eu entender, há aqui falhas do Infarmed. Há aqui falhas de quem tem que monitorizar esta situação. Mas na área da Ordem dos Médicos, ouvido pelo jornalista Miguel Soares, a não esconder a preocupação pelo facto de haver rupturas em medicamentos destinados a doenças para as quais não existe outra solução. Foi condenado a 25 anos de prisão efetiva um homem acusado de crimes de incêndio florestal na Sertã. A leitura da sentença terminou há pouco no Tribunal de Castelo Branco, que concluiu que o engenheiro eletrotécnico foi o autor destes crimes cometidos entre 2017 e 2020. A pena de 25 anos é atribuída em cúmulo jurídico, já que o incendiário foi condenado a 9 anos de prisão por cada um dos 15 incêndios que ateou. Foi também condenado a 11 anos por autoria de um incêndio que feriu gravemente uma pessoa. Os combustíveis fósseis estão a matar os seres humanos, é a conclusão de um estudo divulgado hoje, um mês antes do início da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que vai decorrer no Egito. O documento publicado numa importante revista científica demonstra que o aquecimento está a agravar as doenças respiratórias e cardiovasculares, estão também a aumentar, Cláudia Guerra Rodrigues, as mortes relacionadas com o calor. O relatório da Lancet Countdown conclui que a dependência contínua do mundo de combustíveis fósseis aumenta em muito o risco de insegurança alimentar, de doenças infecciosas e de doenças relacionadas com o calor. Baseando-se no trabalho de 99 especialistas